Panorama Agrícola para 27 de setembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você. Hoje, quinta-feira de lua crescente, 27 de setembro de 2012. O ditado do programa é: um sorriso abre portas. Ouça na dica de hoje do Panorama Agrícola: invista em cisternas. Na entrevista, Silvano Breda explica a clonagem animal. Entenda como é possível. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a produção orgânica. Uma dica que pode mudar o seu dia. As cisternas têm sido de grande utilidade para a segurança da produção na propriedade rural, até porque secas e estiagens estão cada vez mais frequentes. Antes de construir a cisterna, consulte um técnico da EPAGRE sobre o local ideal e a capacidade de armazenamento de água. Fique ligado no Panorama Regional. Produção orgânica. O trabalho com produtos orgânicos no município de São Joaquim iniciou nos anos de 80, com a produção de maçã. No ano de 2002, o projeto se fortaleceu e novas culturas começaram a ser testadas. O pioneiro na produção foi o técnico agrícola e hoje extensionista rural, escritório local da EPAGRE de São Joaquim, o Carlos Magno de Almeida, e começou a produzir batata orgânica na comunidade de Santa Isabel. Hoje são cerca de 70 agricultores joaquinenses que cultivam produtos orgânicos. O carro-chefe ainda é a produção de maçã. São 9 produtores que cultivam em torno de 25 hectares e colhem em média 400 toneladas da fruta. Em segundo vem a produção de batata, então com uma área plantada em torno de 13 hectares e uma produção em torno de 230 toneladas. Alface é o terceiro orgânico, então, produto mais produzido. A comercialização da produção é feita em feiras livres, em Florianópolis, e para atender o mercado local, uma das metas é reorganizar uma feira livre em parcerias com equipes da agricultura familiar. Vendas também institucionais são interessantes, como o programa de aquisição de alimentos, e também atender, né, esse importante nicho de mercado que está aí para a agricultura familiar, que é através da merenda escolar. Produção orgânica é uma tendência que está crescendo em todo o mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, felizmente. E São Joaquim estão se organizando através de grupos aí para atender esse mercado local e até regional aí. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos hoje com Silvano Breda, engenheiro agrônomo e extensionista da EPAGRE, sobre o clone, o primeiro clone mundial da raça Flamenga, desenvolvido pela Estação Experimental da EPAGRE em Lages, junto com o Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC de Lages. Esse clone continua repercutindo no meio científico essa notícia, né, Silvano? Sim, foi um feito, né? Eles podem considerar, foi uma coisa de vanguarda, né? Uma tecnologia altamente sofisticada, né? A técnica para se conseguir é uma técnica tão complicada que eles usam o seguinte comparação, ó. Em todas as tentativas, que são muitas, para se chegar no resultado, quer dizer, o sucesso é a exceção. Quer dizer, o normal é o fracasso. E como se faz um clone? Você que esteve em Lages, entrevistou os pesquisadores, acompanhou o processo. Essa foi minha grande curiosidade, Mauro. Assim, e o cientista de lá, ele conseguiu me explicar direitinho. Eu, pela primeira vez na vida, consegui entender. A gente vive ouvindo falar em clone, né? E o que mais me chamou a atenção é que eu sempre pensei que se usava só células embrionárias, né, essas coisas reprodutivas. Não, saiu da orelha de uma vaca adulta, com de 21 anos de idade. E a explicação dele passo a passo é a seguinte: eles tiraram um pedaço da cartilagem da orelha, quer dizer, um pedaço da orelha da vaca doadora, né? E levaram para o laboratório e colocaram num meio de cultura, um líquido nutritivo, né, que mantém aquele tecido, aquelas células vivas. E elas começam ali, tendo aquele líquido nutritivo, vão soltando novas células, né? Aí eles pegam aquelas células soltas com um equipamento, um microscópio e tal, e vão retirando aquela célula da orelha. Só que aquela célula, ela está programada, ela pensa assim: eu sou uma célula de orelha. Qualquer coisa que ela vai reproduzir é uma célula de orelha. O que que eles fazem, então? Eles vão num frigorífico, onde há descarte de útero, essas coisas, de abate, né? E pegam um óvulo de uma fêmea, de uma vaca, né? Do útero, e pegam esse óvulo do útero e esvaziam ele. Fica só a casca, como se fosse tirar a gema de um ovo, né? Correto. E nessa casca, eles pegam aquela célula de orelha e põem dentro dessa casca. A célula inteira da orelha põe dentro dessa casca. E aí elas se juntam e eles dão uma espécie de choque naquilo ali, e aquela célula se reprograma. Ela volta a ser uma célula... reprodutiva? É. Ela para de pensar assim: eu sou uma célula de orelha e vou reproduzir uma orelha. E começa a agir como sendo uma célula reprodutiva, né? Do aparelho pode, reprodutivo. Isso, que pode dar origem a qualquer... tipo de tecido e órgão, e aí essa célula ela começa a se reproduzir. E eles vão acompanhando durante uns 7 dias, e daí eles veem que aquilo ali começa a reproduzir, que vai formar um embrião. Aí pegam aquilo ali e levam para uma vaca que eles chamam de barriga de aluguel, uma vaca comum, implantam no útero, e aquilo vai se desenvolvendo e dá um bezerro. Claro que essa é uma forma simplista de explicar, né? Mas para a gente poder entender. E ali ele vai se desenvolver naturalmente até nascer. No caso lá, eles fazem uma cesárea, que é para preservar, para garantir o bezerro, né? Só que eles fizeram muitas tentativas, a tecnologia é sofisticadíssima, né? Tanto que há muitos erros, a exceção é o sucesso, eles conseguiram agora, né? Mas assim, ó, eu consegui ter uma noção, e eu estava lá dentro do laboratório, ele foi me explicando a aparelhagem lá, mostrando, né? Mas basicamente são microscópios e alguns aparelhos lá de choque, mas a ideia básica é essa, eu consegui entender. A mãe de aluguel, no caso, não é o mesmo animal do qual foi extraído a célula da orelha, né? Não, não. É pode ser qualquer vaca, um animal comum, né? Desde que seja saudável, né? É uma barriga de aluguel. Até como curiosidade, o animal do qual foi extraído a célula é estéreo, uma fêmea estéreo. É uma fêmea de 21 anos estéreo, né? Ela teve um problema, uma doença. É, isso é algo também inédito. E o clone é o seguinte: aquela célula é como tu fazer uma enxertia de um galho de árvore. Vai dar exatamente igual toda a carga genética à mãe. A qualidade, a doadora, né? A da orelha. Quer dizer, eu até brinquei lá, quando eu fiz uma reportagem para televisão, lá, né, para o nosso programa, e eu disse assim, ó, e aqui começou tudo, com a Tina, que é o nome da mãe, e o nome do clone é Brisa Serrana. Eu disse, começou tudo com a Tina, mas não foi bem com a Tina, foi com a orelha da Tina. Eu achei fantástico. Muito interessante. E essa clonagem de um bezerro aí da raça flamenga pode ajudar a agricultura familiar, Silvana? Vai, com certeza, porque assim, ó, as características dessa raça é de produção de carne e de leite, é uma raça rústica, quer dizer, o ideal para uma pequena propriedade, que vai ter o leite para consumo, vai ter carne para consumo, para venda, para bater, ou até para ter reprodutores, né? E essa raça estava em extinção, né? Só existe um rebanho de 50 cabeças em Lages, que é de raça pura, registrada, né? Que é de onde foi feita essa clonagem. Então agora você tem um animal novo, como a outra é estéril, eles chamam de variabilidade genética, que em vez de aquela família muito pequena, em vez de ter muita consanguinidade, esse animal eles vão conseguir agora começar a trabalhar e reproduzir outros animais e cruzamentos com outros animais e recompor uma abertura para se resgatar esse banco genético, né, essa raça, né, que é muito importante para a agricultura familiar, sim. E manter a biodiversidade. Biodiversidade. Conversamos com Silvano Breda, engenheiro agrônomo, extensionista, esteve fazendo essa reportagem em Lages para o programa SC Agricultura. Muito obrigado, Silvano, pelas informações sobre clonagem animal. Sempre um prazer, Mauro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.